Bom, pessoal, voltamos então agora para falar um pouquinho da Cup Series, que aconteceu no domingo, né? A I Love Nova York 355 foi o patrocinador da corrida aí. É bem interessante o patrocinador e realmente parece que todo mundo amou o final de semana lá em Watkins Green. Acabou, como já falei na abertura aí, né, vendendo todos os ingressos, pista cheia, casa lotada, muita coisa boa mesmo, sem falar o sol que veio para ajudar o evento, né? Enfim, assisti mais uma corrida ao vivo esse ano, consegui assistir uma corrida ao vivo, né, caiu aí a minha folga no domingão. E só porque eu amo o Road Course, meus dois domingos aí, né, trabalhando aí, eu estou de folga, caiu bem os Road Course. Mas enfim, é coisas da vida, né? Vamos lá. Ah, e a corrida no sábado, eu tô de folga, lembrando que minha folga vai voltando, sábado agora eu tô de folga. E a corrida da Action Series vai ser, né, no Road Course. Mas enfim, vamos lá. Bom, quero começar já elogiando mais demais mesmo, muito, pra valer mesmo, o Matt Truex Jr. É um cara que deu a volta por cima, um cara que tá fazendo o seu trabalho certo. O ano passado foi o melhor piloto. É tanta coisa que eu quero falar desse cara que já começa a puxar tanto assunto que eu vou deixar tudo contra o bloco, mas eu vou falar do cara. Tá? O Matt Truex Jr. aí realmente é um cara que começou um ano passado muito bem, quase venceu a Daytona 500, não sei se vocês vão lembrar aí, com o Denny Hamlin, que chegou ali milímetros de diferença entre eles, tá? Começou uma puta temporada no passado. Infelizmente, eu tenho que falar, não quero pular, mas infelizmente o sistema que a NASCAR criou de buscar o seu campeão não ajudou o cara que realmente foi o melhor piloto do ano, que foi o Matt Truex Jr., e também matou o Brad Keselowski, que também foi o melhor piloto do ano. Se fosse campeonato normal, quando for campeonato normal, o campeonato igual todo mundo tem, o campeonato normal, né? É que lá o campeonato começa o ano, vai marcando ponto, quem chegou no final do ano, somou mais ponto, é o campeão. Mas na NASCAR não, eles inventaram esse raio desse playoff aí, que ano passado era cheio, cada ano é uma coisa, mas enfim. E graças a esse novo sistema que a NASCAR criou aí, e vem cada vez piorando ele mais, agora parece que esse ano tá querendo melhorar, né, que é o tal do ponto do playoff. Mas se tem um ponto do playoff que é pro cara que anda bem o ano inteiro não se ser prejudicado, então porque tem a porcaria, quase que eu falei palavrão, não tem a porcaria então do campeonato normal, faz a porcaria do campeonato com ponto do playoff pra ter mais ponto do playoff, pra ter ponto pra chegar no playoff, o cara não tem, eu não entendo, não consigo entender, eu fico nervoso com um negócio desse. Mas enfim, tem o tal do playoff, né, que prejudicou o Matt Truex Jr., que era para ser o campeão no passado, ele e o Keselowski, que os dois estavam brigando palma a palma ano passado, o ano todo. Fez um campeonato sensacional o Matt Truex Jr. ano passado. Esse ano vem, não foi diferente, vem fazendo um campeonato sensacional. É um cara que tá andando muito, mas muito bem mesmo. Merece o lugar que ele tá, merece o destaque que ele tá tendo, tá? Ele não corre também na melhor equipe, a gente precisa ser sincero, não é a melhor equipe. A Frontier Row não é a equipe com mais dinheiro. Hoje ela tá bem, tá mais estruturada, mas graças a um cara chamado Kurt Busch, que começou a ideia lá atrás e veio trazendo, e veio formando e crescendo esse carro. E o Matt Truex Jr., com todo o seu talento que ele tinha, e foi jogado fora um tempo atrás aí, e foi esculachado até por muitos, que hoje em dia elogiam o cara, já esculachou ele, né, que nós já tá um tempinho aí, né, então nós sabe os caras que falam mal, depois começa a falar bem. Mas enfim, o Matt Truex Jr. realmente merece todo destaque, merece. O cara aí tem 4 vitórias no ano, é o cara que mais venceu no ano, tá? É o cara que tem 14 vitórias em estágio, o cara realmente tá muito bem mesmo. O cara já venceu 14, pessoal, são 14 corridas, 14 estágios que ele já venceu, tá? O cara tem 34 pontos de playoffs. O outro cara mais perto dele realmente é o Jimmy Johnson com 16. Realmente o nosso amigo aí tá muito bem mesmo, o Matt Truex Jr. Se pudesse acabar o campeonato hoje, dar o título pra ele, pessoal, tava assim, ó, mais do que merecido, entregue o título pra esse cara, o Matt Truex Jr. Fez uma excelente corrida, uma boa estratégia, venceu a corrida, né? Tentaram até que no final ali, eu pensei que alguém realmente, o Keselowski talvez nem iria parar, mas o Keselowski acabou parando no finalzinho da corrida. Eu pensei que outros pilotos também, que estava à frente dele, iria arriscar, mas não, acabou acontecendo realmente eles parar. E o Matt Truex Jr., tudo bem ali, tudo legal, arriscou também, que a estratégia dele também era um pouco arriscada, um risco que deu certo. E como eu falo, a sorte está com o campeão também precisa de sorte, e acabou vencendo a corrida aí. Parabéns ao Matt Truex Jr. pela sua vitória lá em Austin Green. Realmente tem que elogiar muito. Eu podia passar aqui, ó, o resto da tarde aqui, da manhã, né, que programa de manhã, podia passar o resto da manhã aqui falando desse cara que merece destaque. A esposa dele também, que é namorada barra esposa, né, ele é amigado, eu acho, parece, é, realmente aí teve um problema aí, superaram, ela também tá junto, sempre junto com ele. Ela falou depois da corrida, falou que ele realmente merece por tudo que ele é fora das pistas. Então realmente, pessoal, ó, merece, de coração, o cara merece seu destaque, o cara merece ser campeão, o cara tinha que ter, acabar com essa porcaria, esse tal de playoff aí, e ter o título de campeonato normal. Começa lá no comecinho, só uma ponta. Se o cara ganhou 5 corridas antes, 10, 20 corridas antes, é porque o cara mereceu, pô. O cara mereceu. Se o cara mereceu, o cara tem que ser campeão, não tem que ter esse negócio de playoff, não. Mas enfim, espero que um dia a NASCAR entenda que isso aí realmente é um câncer, né? Que agora tá fazendo cirurgias. Para cirurgias plásticas no Frankenstein que ela criou, que é um trem muito feio, esse tal de playoff aí, que antigamente era Chase. E ela tá fazendo a cirurgia plástica, que é favorecer o cara que vai bem o ano inteiro, mas chega no playoff, o cara tem favorecimentos. Que os favorecimentos são pontos que não, ele não perde, porque ele precisa ser favorecido, porque ele fez um bom campeonato regular. Então, se eles querem que o cara que fez um bom campeonato regular seja favorecido, acaba com o playoff, gente. Acaba com isso aí. Me mata do coração. Mas aí, vamos lá. Vamos falar aqui dos outros destaques da corrida. O Matt Truex Jr. foi o segundo colocado, muito bem, quase ali, o Matt Truex Jr. realmente, perdão, o Matt Kenseth, era, o Matt Truex Jr. foi o vencedor, eu já baguncei aqui, eu fico nervoso com esse negócio de playoff, não sabe tanto que eu fico nervoso. O Matt Kenseth, ele foi o segundo colocado, ele chegou bem perto do Truex Jr. ali, apertando ele, que ele precisa da vitória, ele realmente precisa vencer para poder avançar alguma coisa, e precisa também mostrar um servicinho, né, porque já o cara tá... na solo, o cara tá desempregado ano que vem, então tá na hora de mostrar alguma coisa aí, né, porque, vamos aí, né, tá na hora já, e ele já sabe que é um cara mais velho, né, então tá precisando desenvolver aí o Matt Kenseth, faz um bom campeonato, faz, mas tá precisando da vitória, tem cara, gente, tem cara que precisa vencer, cara que, o cara quando tem equipe de ponta, ele tem que vencer, se o cara tem equipe de ponta e não vencer, vai andar na BK Race da vida, tá? E o Daniel Soares foi o terceiro colocado, andou muito bem o Daniel Soares. O Daniel Soares continua muito bem impiedoso, tá? Eu até quero relembrar que um amigo meu aqui, no Twitter, eu preciso até, no WhatsApp aqui, o rapaz me chamou aqui, pediu até desculpa, né? Porque eu falei sobre o Zuc, e realmente fiz uma bagunça do Zuc, eu não falei, né, do Zuc realmente certinho, do cara que tá na frente, o cara que não tá, né? Então eu quero realmente falar desses rookies aí que tá acontecendo aí, falar o certo do Zuc, né? Que é o seguinte, pessoal, eu esqueci de comentar, eu falei do Soares sozinho, né? Fiz fiz um mono aí só com o Daniel Soares e acabei falando também do... Cadê os Hulk aqui, pessoal? Vou achar aqui os stand points aqui dos Hulk também. Então, eu acabei falando também, pessoal, um pouquinho do Eric Jones e do Ty Dillon, que são os dois caras aí que realmente brigam, né? Eles estão lutando aí por algo aí, né? Pelos Hulks. E acabei esquecendo também de falar, né? Acabei esquecendo de falar do nosso amigo, né, Daniel Soares, que realmente merece destaque. Daniel Soares na terceira posição, desculpa eu ter enrolado aqui um pouquinho, mas eu tô lendo e falando, isso não tá dando certo não. Eu tô lendo a matéria aqui do William Baro, que vou falar no outro bloco. Enfim, o Daniel Soares conseguiu aí o seu primeiro top 5 do ano, tá? E o quarto top 10 seguido, realmente é um número muito bom pra esse cara aí. E o Daniel Soares, tá, pessoal, que chegou aí ele foi jogado, falou assim, pá, vai lá que o cara foi não quer mais correr, então você é o próximo, né? You are the next. Então, realmente, foi jogado e realmente o cara teve que se virar aí, né? Pra correr, então tá aí, foi jogado aí, tem que realmente hein, mostrar o resultado, tem que fazer para merecer também a vaga que ele tá, né? E eu acho bem interessante realmente isso daí, porque ele está fazendo para merecer, ele tá fazendo sim o merecer o carro que ele tem, o carro que foi dado a ele, a oportunidade que foi dada a ele. E realmente ele tá andando muito e eu tô gostando demais. O Daniel Soares, tá, pessoal? Ele é aquele cara quieto, não é aquele cara que chama atenção, não é aquele cara que Tipo, um cara que realmente de vez em quando faz uns treinos aqui errado aqui, um treino errado ali, não. O cara é assim, ó, é na dele, é aquele cara. Naquele cara assim, bem centrado mesmo, né? O Daniel Soares. E tá fazendo boas corridas o Daniel Soares. Então parabéns pra ele. Ele é o líder, tá? Dos rookies. Ele tem 212 pontos. Tá, o nosso amigo Daniel Soares. O Eric Jones, segundo colocado, com 202 pontos, 10 pontos à frente aí. O Soares do Jones. O Ty Dillon é o terceiro colocado com 171 pontos. O Corey LaJoie é o quarto colocado com 142 pontos. E o Greg Gaudin é o último colocado, o quinto colocado aí, com 135 pontos, tá, pessoal? Então, esse aí é o stand aí depois de Hawkins Green, tá? Então, assim, só mais uma vez para destacar e merece realmente destaque, o nosso amigo Daniel Soares faz um bom campeonato, conseguiu aí mais um bom final de semana, encaixar mais um bom resultado e tá realmente andando muito, muito, muito bem mesmo. Daniel Soares merece destaque. O Danny Hamlin foi o quarto colocado, o Danny Hamlin que defendia o título dele nessa corrida aí, né, na I Love New York 355, defendia o título. Ele teve um problema de manhã, depois do qualify, mais uma vez foi o qualify no dia da corrida, né, depois do qualify ele fez alguns ajustes no carro, então ele foi largar lá do fim do pelotão e ainda terminou na quarta posição e terminou muito bem o nosso amigo Danny Hamlin. O Kurt Busch, que prometeu vencer ainda no campeonato regular, foi o quinto colocado, fechou o top 10. O Kurt Busch, que é o cara que tá meio que na boiando a maionese aí, tá meio por cima, boiando a maionese não é a palavra certa, correta, tá? O Kurt Busch tá aqui meio na nuvem aí, meio perdido aí, né? Não sabe se fica, não sabe se casa com uma bicicleta. A Stuart Haas também tá com problema aí, não sabe se quer, vai fechar com ele ou não. Então, tá aí o Kurt Busch aí, né? Foi o sexto colocado, bom resultado pra ele. O Kyle Busch foi o sétimo colocado. O Kyle Busch, que muita gente eu vi criticando a estratégia do Kyle Busch, mas o pessoal não tinha o que fazer. O Kyle Busch não tinha ritmo pra vencer a corrida. Não tinha o que ser feito, pessoal. Ah, mas devia ter parado o cara antes pra poder buscar outro resultado. Mas se ele tivesse parado antes, mas nunca queria pegar o Matt Truex Jr. que não tinha parado. É uma diferença muito grande, entendeu? Ele ia melhorar o quê? Duas, três posições aí, dos top 10 aí. Então, no jump, pessoal. O Kyle Busch não tinha um carro pra vencer no domingo. O carro dele não era bom pra vencer, não um carro vencedor, tá? O Ryan Blaney, que fez boa corrida, foi o oitavo colocado. O Edil Mendinho, que eu esperava um pouquinho mais dele, tanto é que foi minha aposta, foi o nono colocado. E o Eric Jones foi o décimo colocado. Esses aí só foi o top 10. Um grande destaque que me chamou muita atenção foi o Chris Buescher nesse final de semana, o campeão da. Não é o recente, tá? Mas já foi campeão da X-Men Series aí. O Chris Buescher foi o décimo colocado. Esse cara, pessoal, é um cara bom, é um cara que merece um bom carro. É tipo um Alex Bowman da vida, tá? Esse Chris Buescher aí. Dá um carro bom pra ele e vai fazer o carro andar. É só dar um carro bom pra ele. Então é bom ficar de olho nesse cara aí, que é um cara que sabe andar, sabe fazer o carro andar. Não tô falando que também se chegar pra ele amanhã ou depois dar também o carro do Jimmy Johnson, o cara vai ser campeão, tá? Não é isso. Tô falando que é um cara bom, um cara técnico, possa ser que realmente ele engate aí uma quinta marcha aí, uma quarta, né? Que na NASCAR não tem quinta. Engate uma quarta marcha aí com um bom crawl shift aí, e um bom carro, e esse cara começa a progredir aí e fazer boas corridas, bons campeonatos, e consegue ser campeão com um carro de campeão, um carro para ser campeão. Mas esse Chris Busch é um cara muito bom, é sempre mostrando aí uma evolução, Chris Busch, apesar que ele tá um time bem pequenininho, tá, pessoal? Porque é a JTG. Bom, o Michael McDowell, mais uma grande corrida dele, foi o 12º colocado, o Chase Elliott foi o 13º, o Jamie McMurray 14º e o Keselowski 15º. Esse sim, poderia talvez até ter arriscado, mas não arriscou muito, né? Resolveu parar, fez o pitch aí, foi o 15º colocado. Muitos dos resultados que estamos vendo aqui foi que o pessoal parou e caiu pro fundão no final. O Casey Kane, lá desempregado aí, Kevin Harvick, Paul Menard, Ty Dillon e Rick Senhor Jr., esses são 20 minutos colocados. A Danica Patrick foi apenas a 22ª colocação, esperava um pouquinho mais a Danica também, que ela andava um pouquinho mais pra frente, mas foi apenas a 22ª colocada a Danica Patrick. Beleza, pessoal? Bom, esse aí foi os resultados, tá? Corrida super rápida, mais rápida do que as Ice Series, 2 horas e 7 minutos. Eu que meio que fui, eu não assisti a corrida desde o comecinho, tá? Eu assisti depois a corrida inteira, né? Mas não assisti desde o comecinho. Eu saí, eu falei, 4 horas começa a corrida, então começa a largada aí até umas 4h20, né? Então 17, cheguei em casa era 5h30 mais ou menos, cheguei em casa tá quase acabando a corrida, quase caí das pernas. Eu achava que ia ter bandeira vermelha, muita bandeira amarela, muito carro batendo, mas nada. Foi apenas 3 bandeiras amarelas, tá, pessoal? Do primeiro estágio, segundo estágio. Tanto é que a primeira bandeira amarela, a bandeira amarela mesmo, de verdade, veio só na volta 53, tá? Porque na volta 22 foi de final de estágio, do primeiro estágio, que esse primeiro estágio foi vencido pelo Kyle Busch. E a volta 42 veio a segunda bandeira amarela, que foi o final do segundo estágio. Estágio esse vencido pelo Daniel Soares, tá, pessoal? E bandeira amarela mesmo só veio na volta 53, né? Com os detritos aí do 34, que foi tipo, um pouquinho mais na metade da corrida aí, né? Então foi realmente que veio aí quando o Lando Calrissian deixou um monte de pedacinhos pela pista aí. Então essa realmente foi a única bandeira amarela. Então uma corrida muito rápida aí. E eu meio que subestimei aí como o desenrolar da corrida. Certo, pessoal? Então essa aí foi o resultado aí da corrida. Fala um pouquinho do campeonato, que tá interessante. Esse sim tá interessante, tá? Como eu já falei aqui, o Matt Truex Jr. é o líder, o Jimmy Johnson, o segundo colocado. O Kyle Larson perdeu um pouquinho aí, caiu um pouquinho de desempenho dele. Agora é o terceiro colocado. Eu tô falando do playoff, tá? Esse é o campeonato dos playoffs. Eu tô falando do campeonato de pontos, com os pontos lá não, tá? Eu até preciso dar uma olhadinha, porque nem os pontos eu venho acompanhando direito, porque não serve pra nada aquilo lá. O Matt Truex Jr. é o primeiro em pontos, tá? O Matt Truex Jr. é o primeiro. O Kyle Busch é o segundo. O Kyle Larson é o terceiro. O Kevin Harvick é o quarto. E ele é o quinto. Então isso aí não serve pra nada. Porque na verdade o Matt Truex Jr. é o primeiro. Jimmy Johnson é o segundo com 3 vitórias. Kyle Larson, Brett Keselowski, Rickson Jr. são aí terceiro, quarto e quinto com 2 vitórias cada um. Aí temos, esse ano tá muito interessante, porque temos 13 pilotos por vitória até o momento, né? Então são 13 pilotos garantidos por vitória, são apenas 3 vagas até o momento por pontos, tá, pessoal? Então quem está nessa vaga por ponto aí? Chase Elliott, Jeff McMurray e Matt Kenseth, tá? Esses são os que estão classificados por pontos. Ah, mas quem tá aí esperando a vaga aí, né, pra entrar aí, pra lutar aí, pra aquecer, pra ir pro playoff também, né, por pontos ou por vencer? Clint Bauer tá tá 28 pontos atrás do Matt Kenseth, o Clint Bauer. Joe Logano tá muito longe, 95 pontos. As penalizações dele realmente doeu muito no Joe Logano. Foi penalizações duras pro Joe Logano, tá 95 pontos aí da zona da bolha, né? E tá na bolha ali. O Daniel Soares tá 129 pontos, também tá um pouco longe. O Jones tá 160 pontos. O Trevor Bain tá infinitamente longe, 229. E o Dan Hill Jr. tá apenas, eu vou falar apenas porque não é muito, 258 pontos. Realmente, pessoal, o Dan Hill Jr. tá na hora de parar. O Dan Hill Jr. não vem mais correspondendo a tudo que se espera dele. Tá aí muito, muito, muito longe mesmo, né, da zona da bolha ali, né, para tentar algo aí nas próximas corridas aí, que agora já estamos na reta final do campeonato, tá, pessoal? Estamos aí fechamos aí 22 corridas, tá? Lembrando que o campeonato regular são 26, então falta só 4 e o bicho vai pegar nessas últimas corridas aí. É claro que quem pode sair aí realmente é o Kenseth e o Bauer. É meio que uma luta direta. Talvez o McMurray, se tiver algum problema aí, entra nessa briga, nessa bolha aí. Mas realmente, Joe Logano, se quiser ir pro playoff, pra mim, só por vitória. Não tem como outro jeito dele ir pros playoffs, não. Se ele quiser ir pro playoff, vai ter que vencer uma corrida. Aí ele complica um pouco a vida do nosso amigo Matt Kenseth, que vai ter que brigar com o Jim McMurray e o Chase Elliott. Se o Joe Logano vencer, pessoal, ou o Clint Bauer vencer, aí, não, eu acho que o Joe Logano tem que vencer, que aí a briga esquenta, que aí vai brigar o Clint Bauer, Matt Kenseth, Jim McMurray e Chase Elliott pelas duas últimas vagas por pontos, né, para os playoffs. Aí o bicho pega, tá? Se o Clint Bauer vencer, não tanto, porque vão ser 3 pilotos, né? O Joe Logano começa a ficar por fora, mas se o Bauer vencer e o Logano vencer, aí o bicho pega mesmo, porque aí vão ser 3 pilotos para uma vaga. Aí vai sair fogo lá em vídeo. Certo, pessoal? Então esse aí foi o bloco da Cup Series, tá? Não tenho mais tanto assunto assim para falar, tanto é que eu quero falar bastante do Silly Season, que eu falo no próximo bloco. Uma corrida muito boa da Cup Series, rápida, boa. Quem não assistiu, assista, portanto, tanto é que até o tempo aí ajuda, que é bem rapidinho mesmo, tá, pessoal? Vale a pena assistir. É uma corrida, não teve assim muita troca de liderança, foram apenas 9, mais ainda devido às paradas ali, né? Mas realmente foi uma corrida boa, uma corrida interessante, É uma corrida em road course que sempre é interessante assistir, porque é uma corrida diferente. Beleza, pessoal? Então, daqui a pouco eu volto para o último bloco dessa edição número 150.